se respira, agora expira novos tempos. E sonhos meus e os teus decoram nosso apartamento. Lá fora a sorte trama, enquanto aqui reflete a lua em nossa cama. E a vida segue assim, tão docemente vista da sacada da varanda. Eterna, plena, adormecida sobre as ondas. E eu, vizinho de uma estrela, adoro vê-lo iluminando o meu pedaço. Foi Deus quem me mandou seguir seus passos. Pensando bem, a lua tem seus traços. E o céu desaba em nosso corredor. Novos tempos, os sonhos meus e os teus decoram nosso apartamento. Lá fora a sorte trama, enquanto aqui reflete a lua em nossa cama. E a vida segue assim, tão docemente vista da sacada da varanda. Eterna, plena, adormecida sobre as ondas. Eu, vizinho de uma estrela, adoro vê-lo iluminando o meu pedaço. Foi Deus quem me mandou seguir seus passos. Pensando bem, a lua tem seus traços. E o céu desaba em nosso corredor. Brincar de amor.